Nasce um príncipe no castelo da elite, herdeiro da fortuna real, e a Globo transmite. Insiste, persiste, pra mim cena triste. Cifrões banhados de ouro é um convite. Eu tenho que me equilibrar pra não pensar no mal. Ser revolucionário, imortal. Ter instinto guerreiro é natural. Representar na linha de frente o rap nacional. Por isso eu posso reivindicar o que é nosso. É agora, eu gosto de ser torturador. Playboy chora. Proposta, xiii, deles não são indecentes. Mas que bosta, a maioria deles são doentes. Enquanto isso, os olhos azuis vão brilhando, contando seus plaquês de dólares, me esnobando com carro, piscina, mansão no Guarujá. Dinheiro de monte desenfreado pra gastar. Seus pais lhe ensinou que pobre é perdedor, que rico pode tudo e não pede por favor. Filho, passa por cima, atropela, tenha rancor e vaidade. Seja herdeiro do trono, rei da vaidade. Seus panos de seda, fartura na mesa me chamam. Um drama sem cama, dormiu no chão, choveu, é lama. Sem fama, vivendo um drama, socorro. Várias vezes nadando na lama, quase morro. Meio dia em ponto, nem um conto. O leite das crianças faltou, agora pronto. Revólver engatilhado, não, na mente a pressão. Cadê meus irmãos? Parece um filme de ação, mas não, não é fácil sobreviver, mas tenho fé. Enquanto isso cresce um monstro que me fere. Estão criando o bebê de Rosemary. Sorrisos, aplausos, confetes pro playboy. Na chave do áudio as puta cresce o zói. Me esnoba, me chama de truta, com cano na nuca me oferece. Sem preconceito, ouro e Kama Sutra. Abre as pernas, fecha os olhos, venha sonhar. Com uma conta bancária, bufando e vinho pra brindar. Não, não, elas querem luxo, um véio cheio de dinheiro, de pinto murcho. As vacas querem brindar com vinho e taça de cristal. Fazer orgia na Universidade Federal. Vai, boy, se ilude, cai pra dentro, me ignora. Leva ela lá na Disneylândia que ela chora. Aulas de etiqueta pro consumo, diversão. Vaias pra mim, estilo marginal padrão. Criado na selva, em meio aos destroços. Pedra no sapato, ameaça aos poderosos. As drogas invadem o castelo da realeza. Cocaína na mesa da nobreza. O trono do rei desaba, cai aos pedaços. E as putas sorridentes estende os braços. Faz piada e peça de teatro da minha vida. Mas sempre nega pro menor um prato de comida. Querem ver meu mal? Paga um pau quando me vê. Querem ser normais, bitoladas na TV. Enquanto isso, tudo azul, verde e amarelo. Seu pai, o juiz dos homens, não bate o martelo. Vai, playboy, lá na Rede Globo e vira um prego. Eu na resistência aqui, não me entrego. Inspirado, não só no sofrimento represento. Cheguei até aqui, vou prosseguir, sempre atento. Enquanto isso, cresce um monstro que me fere. Estão criando o bebê de Rosemary. Fantoche, da cocaína o boy pede ajuda. Aqui onde eu moro é pior, nada muda. Sem oportunidade, alguns moleques se destrói. Se eu comprar um carro novo, vários crescem o zóio. Todo mundo sonha, quer, tem vontade. Mas lutar pra adquirir, poucos têm coragem. Sobreviver é uma regra natural. Capitalismo versus igualdade é desigual. Com diploma de doutor, sem censura pra função. Primeira picada, AIDS, na transfusão. Agora, descontrolado, desmoronou. Um viciado desorientado, sem amor. Rejeita sua estrutura por um papel. Odeia preto e pobre, mas quer ir pro céu. Na noite de núpcia, quer uma noiva de véu. Pegar na mão de uma santa e colocar um anel. Sempre foi criado ali, mercê da ganância. Seu conta que eu já vivi, cê perde esperança. Já posso ver no jornal a notícia. Primeira página, o resultado da perícia. Playboy matou a mãe e ligou pro hospital. Pediu uma dose de morfina e gardenal. Tentou suicídio, a elite não quis divulgar. Se eu prego a vida, a mídia já quer me ferrar. Mas resisti, sem cartão de crédito, talão de cheque. Mal-humorado, mas venci cantando rap. Minha cultura, minha estrutura, meu proceder.